começa agora o Download News de número 7. Olá, Fred. Olá, Fernando. Olá, André. Longos dias, belas noites. Olá, senhora. É semana, né? Além das nossas notícias e lançamentos, como sempre, né? Mais uma vez temos um evento de games que ocorreu de quinta a domingo, aproximadamente, acredito eu. Ocorreu, nós vamos falar um pouquinho dele, né? PN Arcade Expo. Mas antes de a gente começar a falar sobre as notícias da semana, vamos, como sempre, para os lançamentos, né? Sim. E nessa semana, para Nintendo DS, a gente tem Defending the Penguin, de estratégia. Uau! E Picto Image Puzzle, que é basicamente aquele imagem e ação, onde você desenha coisa. Não sei pra quem você vai fazer isso, né? Tipo, jogar... Só se for jogar online, né? É. Para iPhone, olha só, um release de iPhone sendo colocado na lista dos lançamentos. Nós temos Spore Origins, que é um minigamezinho baseado de Spore. Inclusive, né? Eu sei que ainda não é a minha parte, mas infelizmente o Nowload está de luto, né? Nesse Nowload News, vocês vão entender por quê. Ah, é verdade. É verdade. iPhone. Uma personalidade muito importante da Apple morreu, faleceu, veio falecer essa semana, né? E justo hoje, tá vendo? Em homenagem a ele, lançaram dois jogos da Apple. Para o Mac, lançando hoje, um pouco atrasado, né? Call of Duty 4, Call of Duty 4, Modern Warfare. Então, para PC, nós temos Wizard 101, um RPG de magos, parece ser bem humorado. Um jogo que tá lançando para PC e Xbox 360. É a nova expansão de Warhammer, né? Warhammer Battle March, que está lançando um jogo de estratégia da Namco Bandai. Inclusive, o Warhammer vai ter seu RPG online em breve, né? Para concorrer aí com World of Warcraft. Então, continuando aqui os releases de PC, temos um release fantástico, Guitar Praise, cara. Sabe o que é Guitar Praise? Não, velho, é muito massa, cara. Guitar Praise é um jogo estilo Guitar Hero, mas... Porém, com músicas católicas, cristãs, evangélicas, sei lá como você chama isso. Agora entendi do Fernando. Guitar Praise, entendeu? Tipo, Guitar Praise, oração. Eles lançaram, né? Já lançaram até a guitarra deles, que vem com o jogo. Tem algum último estágio que você joga no céu, de repente? Eu não sei como é que é, não sei se tá com gráficos bons, estilo Guitar Hero. Não tem nenhum screenshot, né? Tipo assim, o jogo vai lançar, tipo, essa semana e não se acha nenhum screenshot dele, que beleza. Eu tô pegando informações com ele, parece que naqueles Guitar Battle, assim, você enfrenta o padre Marcelo Rossi, velho. Pelo que eu tô super emocionante, cara. Então, continuando aqui, jogo fantástico chamado My Dream Job, 2 pontos, Babysitter. Uau! Nossa, velho, eu sei que eu sonhei isso mesmo. Não, sabe o que é mais incrível? Não é de DS, não é de Wii. Ah, é de você? Sim. Fantástico. Um estratégia chamado Combat Mission Shock Force, tracinho Marines. Talvez o release mais importante da semana. Multiplataforma total, PC, PS2, PS3, 360. Wii, obviamente não. Mercenaries 2, World in Flames, sequência para o aclamado jogo de ação PS2. É assim, aquele jogo de ação, terceira pessoa. Eu realmente não sei muita coisa sobre ele. Dizem que o modo do cooperativo dele é fantástico e, né, tá sendo bem avaliado pelas pessoas que já jogaram. Muita gente dando 10 e, sabe? De PS2 é só Mercenaries. PS3, NFL Head Coach 2009, provavelmente um jogo de futebol americano onde você controla não o time, mas o técnico, né? Estilo L-Foot. Nós temos um que vai sair tanto pro PS3 quanto pra 360, Facebreaker, que é um jogo de boxe arcade, né, aqueles jogos de boxe não levados a sério, bem cartoon e etc. Deve ser divertido, não que ele seja cartoon, mas é aquela coisa exagerada, sabe, não é aquela coisa... pelo nome já vê, né, Facebreaker. Exatamente. O último de PS3, então, é Rapala Fishing Frenzy, jogo de pesca da Activision. Enfim, de Wii nós temos também o Rapala Fishing Frenzy. É My Aquarium. Véi, porra, que é isso? My Aquarium? Ah, um jogo de aquário. Véi, um jogo de aquário para Wii. Cara, véi, não. As notícias de lançamento da Nintendo sempre me surpreendem, velho. Faz o quê? 4 meses, sei lá, que existe na Load News, velho. Eu sempre estou surpreendido pelos títulos da Nintendo. É impressionante. Meu Deus, não. Eu vou ver o trailer desse jogo. Calma aí. Um momento, silêncio, por favor. Manda o link aí, Steam, cara, também quero. Ah, é, peraí, imagina, né? Você compra o jogo e coloca e você deixa o aquário. É, aí você deixa a televisão ligada pra ser o seu aquário. Prazeroso e relaxante. Por que não adicionar um aquário à sua casa? Meu aquário. Tá, por que então, meu aquário? Um aquário virtual onde você cria um mundo cativante, diversão e relaxamento no seu Wii. Nossa. Pra Wii, nós temos um jogo, o mesmo de DS, né? Da versão pra Wii, Defend the Penguin. Talvez o único jogo, né, relevante para o Wii, que vai sair pro Virtual Console, é finalmente o port de Super Mario RPG para o Wii. Super Mario RPG Legend of the Seven Stars da Square, né, o fantástico jogo de RPG do Mario. Se você não jogou e tem um Wii, por favor, adquira-o, porque vale muito a pena, é um excelente jogo. Ele vai trazer alguma atualização em relação ao jogo original? Dificilmente, esses jogos não. Inclusive, né, teve hackers, assim, né, fuçando em como que era feito isso. Por incrível que pareça, os jogos de Super Nintendo do Virtual Console são ROMs com emuladores. Obviamente, o emulador é da Nintendo. É da Nintendo o emulador, mas são ROMs com emulador. Então eles não convertem nem nada, só tem um emulador lá que roda ROMs com emulador. Para 360 temos 1 milhão de jogos, incluindo para Xbox Live Arcade, Pirates vs Ninjas, Dodgeball. É um jogo de queimada. Pirates vs Ninjas. Que isso? É um jogo de queimada. Então, continuando para 360, nós temos 2 lançamentos importantes essa semana. Um deles é Viva Pinhata, Trouble in Paradise, sequência de Viva Pinhata, né, obviamente, que está sendo muito bem avaliado. Recebeu 8.5 na GameSpot, além daqueles outros multiplataformas que nós já falamos, como Mercenaries, Rapala, Fishing Frenzy. Temos ainda outro jogo muito importante, que é Infinity and Discovery, da Square, um dos RPGs mostrados por ela na E3, né, que é um RPG de ação RPG, estilo Kingdom Hearts, né. E pra finalizar, de 360, nós temos outro jogo pro Xbox Live Arcade, Shred Nebula, um joguinho de naves, shoot'em up. Ah, shoot'em up, fala legal isso. Então vamos falar um pouquinho da Penny Arcade, né, Expo PAX 2008. Aconteceu do dia 29 ao dia 31 em Seattle, nos Estados Unidos. Bom, foi aquela famosa convenção, deve ter sido extremamente foda pra quem foi, mas como a Leipzig não teve muitos anúncios importantes, assim, ela deve ter sido, assim, a convenção se você foi lá, entendeu? Uh-huh. Porque, assim, teve aquela convenção cheia de gente maluca, cosplayada. Nossa. Cheia de torneios, sabe? Uh-huh. Cheia de cabines de demos pra jogar os jogos que ainda não lançaram. O grande lance da Penny Arcade parece que é mais esse mesmo, né? É, tipo, torneios, cosplays. Tá pra disputar campeonatos e saber coisas legais de videogames e pessoas legais e tal. Exatamente, inclusive teve, né, além de concurso de cosplays, torneios de jogos tipo Pac-Man, sabe? Além de, obviamente, Halo e tal. É, assim como o Sunset Kids nos disse, né? É verdade. Bom, algumas coisinhas, né, alguns detalhezinhos da Penny Arcade é que a maioria dos críticos, né, de jornalistas estavam reclamando que ela estava tão cheia, mas tão cheia, que acabava que ninguém conseguia, né, jogar nada. Tava com um problema de superlotação foda, assim, o lugar tava pequeno demais, né? Mas enfim, ela tá começando também o Penny Arcade, então eles têm alguns erros aí pra consertar. Mas o que importa, né, cara, é que teve grandes empresas, teve grandes exibições, né? Tipo, bom, basicamente não teve nenhum anúncio de jogo. Enfim, só pra falar, teve, né, e foi pouco quem foi. Próxima notícia. Exato, exatamente. Não, mostrou todos os jogos que a gente já sabe que vai sair em breve. Mostrou, sabe, Left 4 Dead, Mirror's Edge, Fable 2, sabe? Mostrou, mas podia jogar Mirror's Edge? Podia. Olha. Mirror's Edge, Left 4 Dead, né? Provavelmente, né? Ou seja, foi bom pra quem foi mesmo, né? Foi confirmado pela Bungie, né, pela Microsoft e pela Bungie, que o demo do Halo Wars já é jogável, mas não na Penny Arcade Expo. Tipo, tem o demo jogável, mas não quiseram levar pra Penny Arcade. Então, provavelmente, nós veremos isso na Tokyo Game Show, né? Obviamente, que é uma muito maior, e provavelmente, se alguma convenção desse mundo tiver alguma novidade pra mostrar, provavelmente vai ser lá. Alguns outros jogos, demos jogáveis que tiveram de importância, The Conduit, né? Um dos jogos mais esperados aí pro Wii, para os hardcores que ainda tem alguma esperança. Left 4 Dead, né? Aquele Phrase Breaker, né, de box que a gente falou, mas que vai ser lançado, tipo, hoje, sei lá, então, whatever, né? Tá lá pra ser mostrado. E basicamente foi isso, cara. Foi um evento foda pra quem foi, muito cheio, e que, de acordo com os críticos, provavelmente não não vai chegar a ser um evento de um nome muito grande, exatamente por estar associado com a marca Penny Arcade, que é assim, né, apesar de ter muitos fãs e tal, tá associado com uma coisa que quem não gosta nunca vai ir, não vai ter tanto apoio assim, etc, enfim. Então vamos para as nossas notícias da semana. O Fernando vai começar com a sua primeira notícia, por favor, Fernando. Semana passada foi divulgado que a Activision teria presenteado o Michael Phelps, né, famoso nadador olímpico, 1272 medalhas de ouro nessa última Olimpíada. Então, para presentear ele por todo o seu esforço e todos os seus ganhos, a Activision deu para ele uma cópia de Call of Duty World at War, o jogo que vai ser lançado ainda. E tipo, o sim, Call of Duty 5, né, no caso. Sim. Então, uau, ele ganhou o jogo antes, que porra, nossa, eu tô com inveja. Só que o que poucos sabiam é que, na verdade, a Activision presenteou uma Phelps com o encarte do jogo. Não tinha jogo dentro. Ah, como assim? É porque, velho... É só da água na boca mesmo. Pra mim, de conversa, é bem inusitado você querer dar um jogo que não lançou ainda pra um atleta olímpico, porque ele é bom, né? Tipo, é um presente um pouco estranho. Segundo, você vai dar um encarte do jogo pro cara, pra quê? Que vai fazer um encarte no jogo? Exatamente. Aí, é só pra, tipo assim, foi, né? Uau. Se vocês quiserem também ganhar jogos antes que eles saiam pra todo mundo, sejam atletas olímpicos. É, ganhem 8 medalhas de ouro na Olimpíada, que você ganha um encarte vazio também no jogo, hein? Segundo eles, isso foi uma brincadeira, mas que quando sair Call of Duty, ele vai ganhar. Grande bosta! ele tem 20 medalhas de ouro, você acha que ele não pode, comprar Call of Duty 5, não? Você vai economizar $39, velho. Então, Fred, próxima notícia, por favor. Eu acho que... assim, né, a gente deve uma explicação pro público, acho que devemos já dizer de uma vez por que estamos tão tristes e de luto. É verdade. Então, eu já vou começar. Hoje vocês devem ter percebido que hoje a gente tá bem diferente, né? Estamos batidos, então eu já vou começar com uma notícia um pouco pesada, né? Música triste. É com muita tristeza e infelicidade que nós avisamos que o Steve Jobs morreu. Beleza? Steve Jobs morreu, galera. Próxima notícia. Não, peraí, de que ele morreu? Cara, ele morreu, entendeu? Ele morreu. Isso é tudo que importa. Isso é tudo que importa. Ele morreu, cara. Tô falando sério agora, isso foi um mal entendido que aconteceu na internet. O site Gadget Zone tá desmentindo isso, né? Porque tá circulando um obituário na internet. Um dos jornais mais importantes aí. E esse obituário continha um erro de edição, tipografia, edição, se viu o café, sei lá. Mas tinha um erro. E aí começou, espalhou esse mega boato. Que isso, o Jobs morreu e tal. Tipo, todos os clientes, a Apple, investidores, tá vendo daqui milhares de pessoas. Não, que a Apple não tem perdido dinheiro com isso. Cara, sabe, gente que, sabe, tirou dinheiro de investimento. Porque a mesma coisa, só que minha moto morreu, cara. Sabe, o boato já foi desmentido, né? Foi só um erro mesmo. Próxima notícia, cara. O site mundohair.com, o site, né? Sobre a Hair, empresa Hair. Faz isso. Exato. Diz eles, foram contactados por alguém da Microsoft, que eles vão proteger a privacidade, né? Que mandou pra eles imagens de uma partitura cujo título é Killer Instinct 3, tema principal. Ou seja, pela primeira vez em muito tempo, algo pode, né, indicar que Killer Instinct 3 está finalmente em desenvolvimento. Um dos jogos mais esperados pelos fãs aí na passada Record, as pessoas que curtiam esse tipo de jogo de luta em sua época. Ok, só isso. Então, por favor, Fernando, próxima notícia. Estou continuando com a nossa divulgação das pesquisas super importantes que vão mudar o mundo. As pesquisas da Universidade de Hong Kong fizeram um estudo, uma pesquisa. A pesquisa, eles descobriram que as crianças que jogam algum jogo que precisa de movimentar, andar ou alguma outra atividade que não seja ficar sentado, elas queimam 4 vezes mais calorias. Como assim? Tipo, com um jogo tipo Pump ou... sei lá, o Fit, óbvio. O Fit? Ah, Como assim? Óbvio, que pesquisa é essa? Não, pera aí. Tipo, a pesquisa descobriu que se você fizer exercício, você queima mais calorias do que você fica parado. Não, mas assim, como se isso fosse uma novidade, né? Pra pensar, crianças que, sei lá, praticam esportes, jogam futebol, né? Qualquer coisa do tipo, também queima mais calorias do que o normal, sabe? Ué, tem ideia de organizar uma equipe pra chegar a essa conclusão, velho. Oh, que tristeza, que tristeza. Essas pesquisas, elas sempre estão gira em torno do isso, velho. Aqueles médicos que matam 50% menos, depois jogar algo. E o cara que nada melhor. Que mata 50% menos, sim. Os meninos queimam mais calorias porque estão jogando isso. Ah, velho. Por favor, velho. Parece. Eu dei minha contribuição pro mundo, agora todo mundo sabe. Porque vamos jogar o Wii, né? Não. Queimar calorias. Foi o Miyamoto que fez a pesquisa. Então, Fred, por favor, próxima notícia. Fizeram uma entrevista com o Guillermo del Toro, né, um cineasta mexicano. É, ele é famoso, além de Hellboy, né, O Labirinto do Fauno, Blade 2, O Orfanato, que eu não vi, e Hellboy 2. E, bom, fizeram uma entrevista com ele, né, ele falou, né, sobre a influência de jogos na carreira dele, né, de onde ele tira tanta cena artística, assim, pra elaborar mesmo a composição do filme dele. Ele disse que tinha apenas dois jogos que ele considera bons bastante pra ser chamado de Masterpiece. Obra-prima. Tipo, né? Zelda? Metroid? Não. Não. Ico e Shadow of the Colossus. Ambos pra PS2 e atrás do equipe de Michael. É legal, cara. Eu acho estranho o cara, tipo, apontar se só tem dois, sabe? Eu também vou abrir, né? Que Shadow of the Colossus, né? Bem legal, esperado e tal. Mas, nossa, o cara falou que tem esses dois, né? Eu também sou clarinha, né? Que Shadow of the Colossus é inspirador, mas certamente existem vários outros jogos que eu citaria também, né? Mas não. Eles são esses dois mesmo, e se eu fosse da equipe de Michael, né? Eu ficaria extremamente feliz de ler essa notícia, né? Hoje vocês podem ver que nós estamos com muitas notícias whatever, né? Essa semana não foi muito boa para notícias. Já que estamos no assunto Shadow of the Colossus, né? Tem um novo RPG aí pra Wii, chamado Kizuna, que tá bem estilo Shadow of the Colossus, assim, bem estilo. Quando eu digo estilo Shadow of the Colossus, entenda cópia descarada, onde você é um cara pequeno que enfrenta monstros gigantes, sobe neles e anda por eles, etc. Mas é um RPG para o Wii, com gráficos de razoavelmente cel shade, né? Só pra falar isso, né? E esses últimos dias aí, a PSN, né? A PlayStation Network, que é o serviço online do PS3, esteve offline, né? Caiu, assim, por alguns dias. E todo mundo tava pensando, uau, finalmente vai lançar um ROM, o sistema de avatares, né? Ah. O Mi do PS3, né? O Pi, né? Aquele Chase. Aquela com 1 milhão de coisas novas que a gente viu na E3 e tudo mais. Só que não, eles só estavam adicionando algumas coisas pro servidor de Metal Gear. Então, assim, parece cada vez mais distante o ROM, cara. Parece que não vai lançar nunca, sabe? Tá sendo anunciado há não sei quanto tempo. Eles não dão notícia de quanto. As únicas notícias que saem de home é do que não vai mais ter dele. Tipo, não vai mais ter compartilhamento de músicas entre os usuários, não vai ter outras coisas lá. E, tipo, daqui a pouco vai ser só um Mi mesmo, sabe? Não vai ter mais gráfico bom, não vai ter mais salas dentro dos jogos. Não, isso vai ter, calma. Mas daqui a pouco eles dizem que não. Dentre outras coisinhas, o Xbox vai realmente cair de preço, né? Acompanhando a queda de preço que o PS3 teve. E outra coisinha, o Mirror's Edge vai ter conteúdo pra você baixar, que vai ser exclusivo do PS3. Então, cara, então é isso, né? A gente fica por aqui nesse talvez mais whatever download news de nossa história. Desculpe-nos pelos áudios do Fernando, do Fred e do André. Coitados. O meu não, mas o PC. Ah, meu áudio, eu vou falar que o seu tá bom. O negócio é o seguinte: o meu áudio tá ruim porque o Fernando entrou com o áudio contaminado dele, tá entendendo? É, então, o parafuso tá cheio. Se eu não tivesse DNA de Metroid, eu tava ferrado. Fiquem ligados aí.